2094, solo 224, livrando Fox, 1219, solo. 2094. Romeu Bravosca, chama torre 118, decimal 6. 76 graus, Romeu Bravosca. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, ainda não foi sob controle. Chama torre 118, decimal 6. Sentado. Bravosca? Romeu Bravosca, ainda não avistado, aguarda a autorização de pouso, que é legal no 04. Está qualificado para seguir com a base pela direita para a 17 da presente? Chamo para o cancelamento do ponto de instrumento, Romeu Bravosca. Cancelada presente, Romeu Bravosca. Ponto de instrumento cancelado agora, os 1326. Realizado uma base pela direita da 17, a curva esquerda agora. Ultimamente no 04, chamo de base para sinal. Livre, base pela direita 17, chamará de base para sinal, Romeu Bravosca. Salvador, bom dia, gol 1184, espera 0. 1184, autorizado a alinhar, redecolar, pistão 0, vento 220 graus, com 05 nós. Decola, pistão 0, gol 1184. Para final baixado e travado, capiteiro no frente, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, pouso autorizado, pistão no 7, vento 200 graus, 05 nós. Lembra no 7, Romeu Bravosca. Pouso 2590 após etapa de Voaduna. Azul 2590 após etapa Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste 9014, autorizado final do procedimento INS X-Ray, da pistão 90 é posta brisada. Azul 2590, autorizado procedimento, postar estabilizado, 2590. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 4207, Azul 4207, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Via, desce, autorizado até 050, com 14, eu vou fazer isso. Decolar 229, chama o controle em 119, decimal 8. 198, muito bom dia. Romeu Bravo, Oscar, solo 229, qual parte? Gente, backtrack autorizado, reporte livre na pista. Observe o Golf, observe um Charlie 25 braços que vai ingressar agora no 45. Após o ingresso do mesmo, está autorizado seu táxi, reporte no ponto de espera da Papá. O ajuste no 04. Postará no ponto de espera da Papá, quando 04, serve do Golfo, estará atento ao tráfego. Saída Puca, sobe em via até 370, 1184. Voador, passa, Bravo Togo foi autorizado em graça a posse aérea pela Cristina 7. Pode seguir para no 7 via pista? Afirmativo, chame em alinhado e pronto na cabeceira. Via pista, cabeceira no 7, chama na alinhado e pronto, Sérgio Togo. No localizador 2590. Azul 2590, complete nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Azul 2590, na final do procedimento X-Ray 110. Azul 2590, fico já avistado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 210 graus, 05 nós. Autorizado, 250. Torre Salvador, o patatá Serra do Teu Gosto está alinhado e pronto, pista 17. A gente mantém a posição alinhado na cabeceira Serra do Teu Gosto. Tendo posição pista 17, Serra do Teu Gosto. Gol 1184, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, muito bom dia, 84. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Papá Serra Vitor Golfo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 05 nós. Vive decolagem, pista no 7, 2000, 05 nós, Serra Vitor Golfo. 2590, solo aos 36, livre via Fox, chame 1219, solo. A Fox, 211, solo. Papá serve o Togolfo, decolado 237, chame controle 119, décima 8. 119,8, serve o Togolfo, obrigado. Controle Salvador, é de... Salvador é de papapá, serve o Togolfo, decolado, perfil... Aron Tuca. Papapá Serra Vitor Golf, contato radar na decolagem, via saída Puca Transição Aracaju, tube mantém a nível de voo 330. Ascensão 330, papapá Serra Vitor Golf. Tube 4207. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0.4, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 1.0, responsabilizado. Desça para 2.000 pés, comunicador, autorizado ILS X-Ray da 1.0, responsabilizado. Azul 4207. O 3740, chama o controle Salvador, frequência 119, décima 8. Salvador, 3740, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1094. 050, 014, via Bomed 1, pode voar direto do carro? Autorizado ITAP, TAM 3740. Direto ITAP, Salvador, bom dia, TAM 4777. TAM 4777, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Ajuste na 0114. 060, 2014, 4777. Jerusalém, mantém o Pistão 0. Ali, Matheus, agora Papá Serra Vitor Golf, autorizado voar direto Caruaru. Direto Caruaru, dá presente o papá Serra Vitor Golf. Passa autorizado na 0014, ajuste, dona 643. Papapá, Serra Vitor Golf, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, Serra Vitor Golf, obrigado. Bom voo. Controle Salvador, bom dia. Dona 648, passa 1310 em ascensão 3%. Dona 648, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub, mantenha nível de voo 350. Autoridade subida via 350, Dona 648. Tango Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Yankee, Romeu Bravo, decolou de Serra Índia com Índia, com destino na Serra Whisky, Delta Lima, 02 a bordo, 0141, transponder. Tango Yankee, Romeu Bravo, mantém-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 013, autorizado o cruzamento do eixo da 10 entre Duna e Simbra, reporte visual com Serra Whisky, Delta Lima. Reportará no visual com o destino. Para o cruzamento do eixo da 10 entre Duna e Simbra, 0013, manterá na VMC, com Yankee Romeu Bravo. Estabilizado em ascensor 4207. Azul 4207, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.6. 186, Torre Azul 4207, bora. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, estabilizado em LS 103. Azul 4207, altímetro na 013, pouso autorizado, pista na 0, vento 230 graus, 062 a nós. 3, controle voo 739, bom dia, vai passar para a bordo. Uno 739, bom dia, via chegada por MED 1, desça para o nível de voo 070. Ajuste no 013. 070 via. Poderia voar, Duna? Mantenha o perfil número 4 na aproximação, Gol 939. 3740, desça para 2, mil pés sem restrições, ajuste padrão, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, reportabilizado. Direta 2013, X-Ray está autorizado, reporte estabilizado, na 3740. Confirma velocidade indicada? Está com 250. Entra. O Uno 739, reduza para 2509. 2509. Capitão Yankee, Romeu Bravo, confirma posição, não recebo no radar. O Yankee, Romeu Bravo, está na presente, cruzando o eixo da 10, cara, mantendo 510. Gente, cheque seu transponder, não recebo o modo alfa nem Charlie. Já foi acionado, senhora. A gente vai verificar e entrar em contato novamente. Controle Salvador recebe o Yankee Romeu Bravo. Agora afirmativo, Papa Tango Yankee Romeo Bravo a 300 pés, próxima marca 2 pés. Então, 4777, autorizado descer até 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil, tá, 4777. 7230 graus, 0629. Nossa, estamos zero, hoje é 61 no 4777. Bravo, zero visual, com o carro está fazendo o carro. Contaminante Romeu Bravo, ciente, frequência do próprio coordenação, não há tráfico do conhecimento no setor. Gol no 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 265.25, gol no 648. Drone, Sam 3198, tem informação, Romeu? Sam 3198, mantém escuro. Sam 3740, confirme se atuando algum desvio. Afirmativo, já está voando a duna, Sam 3740. Sente, repasse estabilizado. Passará. Sam 3198, via chegada Bomédio 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste padrão. 1013-080, Bomédio 1, 3198. Sam 4777, confirma efetuando algum desvio? Afirmativo, só um pequeno desvio aqui do CBzinho. Gente, reposta para o ano pelo. Sam 4777. Já voando pelo. Salvador, hoje está ganhando 1140, na pública de Guarulhos. Xané 6140, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 350. Via saída PUCA, nível 350, Xané 6140. São 3740, complete final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.6. 286, até já. É bom pouso. São 4777, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, opção no zero, reposto estabilizado. Para 2 mil, vamos reportar estabilizado, 4777. Uno 739, autorizado a descer até 4 mil pés. Permanece ajuste padrão. 4.739. Sam 3198, desça para o nível de voo 050. 050, 3198. Então 3740, tráfego avistado com motorizado, pista na 0, vento 210 graus 08 nós. 3198. Autorizado ETAP, então 3198. Esquerda ETAP, 4777, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 1862. Gol 939, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 90, responsabilizado. 2013, vai informar estabilizado, né? 739. Solo 3740, solo 54, Ivana Foxtrot, chame solo 219, bom dia. 219, oi, bom dia, Tua 4777. Tua 4777, tráfego avistado, altímetro na 0 na 3, continua a aproximação, o ar de pista na 0 livre. Vai lá. Tran 4777, pista na 0 livre, pouso autorizado, vento 200 graus, 07 nós. Livre pouso, 61140, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545, Xanem 140. Aprisado 739. Bruno 739, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 216, bom dia, 739. São 3198, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão 1-0, reposta habilitada. 2013, vai reportar estabilizado o X-Ray, o 3193. TAM 4777, solo aos 58, chame solo 219. 219, boa. Bruno 739, pouso autorizado, pistão 0, vento 2, 00 grau, 09, nós. Liga, pouso 739, pistão 1000, ó 2000. Bruno 739, solo 01, livre à direita na Foxtrot, chame solo 219, bom dia. 219 na Fox, bom dia. Confirme, está estabilizado? Positivo, visual com a pista. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. Então, 3198. 36. Torre Salvador, Azul 2790, próximo ponto de espera da 10, pronto. Azul 2790, mantenha o ponto de espera, reporte visual com a base da TAN na final. espera visual com reverso. Seguinte, após o pouso do tráfego, autorizando EMA até 90, azul 2710. Seguinte, após o pouso, ali mantém o 90, 2790. Torre, TAN 3198. Bom dia, o time entrou no 0, 1 a 3. Vista 1 a 0, pouso autorizado, vento 2, 1 a 0 graus, 1 a 0 mais. Livre pouso, 3198. Quem que o meu bravo prossiga? Apatango Yankee Romeu Bravo, mantém-se condições visuais, 500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado direto para Novembro Juliette Delta, reporte 20 milhas afastado de Salvador quando possível estimar de pouso. Estimado 1440, senhora. 1440, ciente, graças. Solo 04 livre na Foxtrot, chame Solo 219, bom dia. Azul 27, 1 a 0, decolagem autorizada, pista 1 a 0, vento 1, 80 graus, 1 a 2 nós. 7 livre, decolagem, pista 1 a 0, 27, 1 a 0 em cima. Xané 6200, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste padrão. Autoridade direta etapa, Xané 6200. Azul 2790, decolado 07, chame controle Salvador 198, Mogol. Controle Salvador 198, Mogol, boa tarde, 2790. É Salvador Azul 2790, compra perfil de saída Conde. Azul 2790, via contato radar na decolagem, via saída Conde, suba e mantenha nível de voo 1970. Eu mantenho 1970, Azul 2710. Azul 2790, solicita vacões da presente para evitar formações. Autorizado direto Conde, Azul 2790. Autorizado direto Conde, Azul 2790. Azul 2710 solicita pro 075 por aproximadamente 20 milhas para evitar formações. 075 por 20 milhas. Ciente, Azul 2790, após desvios, voe Conde. Ciente, autorizado desvio após voa Conde, o Azul 2790. Luna 094, decolagem autorizada, pista 190, vento 190 graus, 190 graus. Mais distante, 190, avançada, obrigado. Yankee Romeo Bravo, sim, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, em frequência de próxima coordenação. O Chanel 6200 após o ETAP foi Duna, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistão 10, reporte estabilizado. Ali mantém 10, 2770. Luna 094, decola 214, controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. É de pronto, 2770. Azul 2770, decolagem autorizada, pista na 0, vento 200 graus, 089. Pista autorizada, 2770. Salvador, gol 1094, decolou, passando os 2. Luna 094, contato radar na decolagem, via saída Momo, sub e mantenha nível de voo 370. Sobe para 370, na saída Momo, gol 1094. Azul 4082, via chegada Bomé de Uno, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. O gol 9094 necessita de desvio à direita para o 350, pelo menos por 15 milhas para livrar formações. 350 por 15 milhas. Tente gol 9094, livre desvio. Dato. Salvador, muito bom dia, Azul 2770, decolou cruzando 1300 pés, saída Coral 1 Bravo. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 Bravo, sub e mantenha nível de voo 160. É, 160, 2770, dá presente autorizado Coral? Após 2000, autorizado direto Coral, Azul 2770. Após 2000, Coral 2770. Azul 2790, após desvios, autorizar direto Alfa Romeo 363. Após desvio, direto Alfa Romeo 363, Azul 2783. Obrigado, mais 20 milhas nessa procedência. Azul ','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Papatango, Vitor Kilo, Quebec, acionando código transponder 5465. Mantenha-se em condições de slide, submantenha nível de voo 045, ajuste no 013. Dona 094, confirme na proa de Cogibo. Agora terá condições, curva Cogibo ou Dona 094. Deixa eu autorizar direto Cogibo. Azul, corrijo, TAN 3191, autorizado Lima, e Tuxo 0. Ali você entrei. Agora se você não está com o centro recíproco no 094. Ah, pode deixar, a gente pede direto para ele. Mantendo o Porto de Cogo, gol ou no 094. Sim, chegou no 094. TAN 3191 ali, decola no 0, vento 210 graus, 089. Livre decolagem, 3191. Tango Vitor Kilo, Quebec. Considere, Papatango Vitor Kilo, Quebec. Gol no 094, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Também 85.25, obrigado. Um voo. Obrigado. Pesado ILS X-Ray, Oceania 6200. Oceania 6200, complete novos procedimentos, chame então em Salvador, frequência 118.6. 118.6, 6200. 3191, decola 220, chame controle Salvador, 119.8. 198, rota 3191. Dada para o Whisky para adquirir as informações. Azul 2770, confirme a proa por quantas milhas? 270 por 30 milhas. Oceania 6200, está uma milha do Interterra. Oceania 6200, tráfego avistado, pistão a zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 08 nós. Pro então, 2770. Sim. Azul 4082, tráfego 1 hora, 34 milhas, rumo sudoeste, passa nível de voo 078 para nível de voo 160, Alfa Tango 72. Azul tráfego, descendo para 0708. Azul 270, então, se o senhor dirigiu à esquerda para 210. 2-1-0, autorizado desvios, Azul 2770. Azul 2770, obrigado. Controle TAN 3191. TAN 3191, contato radar na decolagem, via saída Sampo 1, submanter nível de voo 340. Via Sampo 1, subindo para o 340, TAN 3191. TAN 3191, tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, passa nível de voo 085 e atenção, Alfa Tango 72. TAN 3191. TAN 3191, voe direto Leda. Voando direto Leda, TAN 3191. Subindo em condições visuais para o 065, Vitor Kilo, Quebec. Rotando 363, o 2710. Frente. Controle 3191, vai ter estado de desvio por 20 milhas à direita. Então 3191, seguinte, livre desvios, tráfego informado, agora 2 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena para 160, Alfa Tango 72. Está ciente, então 3191. Drão autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, vai para estabilizado. 2007, 1013, já pode estabilizar o ILS da pista 1403. Stan 3191, confirme, irá manter a proa 220 por quantas milhas? Mais 10 a 15 milhas, tá? 3191. Sim.